fazer pensar, já que não pode me ajudar. Deixa assim, deixa tudo só pra mim. Deixa eu ver no que vai dar, porque eu só quero é ser feliz. Vou esperar por você em todo lugar, mesmo sabendo que não vai voltar. Ilusão, me tirou da direção. Não me deixa mais sonhar e me impede de chegar. Veja bem, faço o que quiser fazer. Eu não posso te prender, pois te ensinei a